7, flight level 350, 350, book at departure, then Gemma position, then Alfa Romeo uniform transition. Departure from runway 10 after departure, left turn, squawk course 5465, and departure control frequency 119.35. Alfa Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Book a departure, then Jamu position, then Alfa Romeo uniform transition. The squawk code is 5465. Roger that. Book up, please change your section, and after that, Alfa Romeo uniform. Number is called 5465. 5465, 4206. 5465, correct. Call you to pushback and start stop, 4206. Roger. Copy. 206, on the roll, on the roll. Somos 4-2, livre à direita para Patatia 5, liberando a frequência, boa. Fubave, aterrou no 16, saída da Eoleda Motiva. Decola da 17, curva direita, controle 19, decimal 35, aciona 5472, coteja. short 206, you're cleared to line left, aim and take position on the threshold 10. Roger that, sir. Clear to line left again. As a 4206, threshold 10. 10, correction. Meu Charlie Bravo Alfa, autorizado ingresso 97, reporta na cabeceira quando pronto. Dia 201-113 a bordo, 3h40, alternando Campinas, pronto, tarde. Tem quatro, não, não, aí. Bom, juro. Wind 1, faz zero, depois de 6 minutos. Papa Romeu Juliette, novembro, uísque, já avistado, livre pouso, pistão 17, vento 150 graus, 612 de nós. Novembro, uísque. Confirmação de parte, Juliette, novembro, uísque. China, entrando 09, táxi via Índia Alfa, no Pantis Imperator, 18, esse mano, 5, um gol. Táxi de Alfa, espera, 18, 14, 15. Confronto? Estimativo, sem controle, 19, 19, 35, considera sua decolagem 5 meses. Ah, traga a boa, boa noite. Xalanea 201 no livre de decolagem 10, vento 1, 50 graus, 7 metros. Tá. Xalanea decolagem 10, vento 201. Fazer 25 mais 1 ali, mantém 1 0. Romeu Juliette, novembro Whisky, no solo 57, cruzando backtrack, na posse livre esquerda para papa, de 5 livrando frequência estacionada, boa. Oxalé 6201, no decolado 58, chama controle em 119, decimal 35. Ah, 35, 601. Romeu Juliette, novembro Whisky, copiou? Decolagem no zero, vento 90 graus, modo vigilante. Já decolagem, pista no zero, 27, 52. Tá, 13. feedback e acionamento no 05. Autorizado Champo Táxi. Autorizado Champo Táxi, tá? 3897. Tucano, Galeão. 2228 a bordo, altímetro no 09, táxi de Índia Alfa, no ponto de espera Torre Romo, no ITC 195, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, 2298, bom, 645, pronto para cópia? Pronto, aqui. Autorizado Vitória, nível 360, Viper Whisky 50. Saída da Elisa de Deve, decola da 10, curva direita, controle 19 decimal 35, aciona 5513, proteja. 360 Vitória, 350, Dael Leda B10, Paulo da 10, com a direita, 0935, 53, 645. Para o Jones Quest, para já está pronto no 02. Vem de coordenação com a equipe de solo, faz passagem do Airbus da Tant, na retaguarda, autorizado de chamar o táxi. Vem após o Airbus da Tant. Decolando 17, chama o controle em 1-1-9-3-5. 1-9-3-5, muito obrigado, boa noite. Ok, Ocean é 6259 no portão 62 para o pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Reporta, 6-2-9. Para o táxi no 645, 120 a bordo, 340, antena, posto de curso. 320 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1, noite acionada 5 com voo. Índia Alfa no ponto de espera Torre 1, obrigado, mano. Correção 1 no 645, livre decolagem no 0, vento 1 no 40 graus, 7 nós. Decolagem no 0, 7 nós. Poderia repetir? POB 06, o Gordo 74. Agora sim, 06, altímetro 012, para o táxi Chimitor, Rio, no 9195, bom voo. 10-2-9-5 para o táxi 2. 274. 274, autorizado de imediato, cruzamento da 1-0, reporta na Delta. De imediato, reporta na Delta, boa. Autorizado Delta, Alfa, após ingresso Apache 1, contorna, Índia, chama no ponto de espera quando pronto. Alfa, Delta, Apache 1, chama no ponto de espera da Bravo, pronto. Uma boa, um ponto para. Salvador, boa noite, Azul 2715, estabilizando. Azul 2715, continua a aproximação, agora. Se a gente quer negar o nosso lado de dois. 7, aguardar 2715. Começando 32, tira direita, chama solo, 1219. Eu sou o Alfa, é a partir da Juliette. Alfa, Alfa Lima Bus, chama 0-21-40 graus 79. Teste livre pouso 2715. Gente, o Gordo 74, a linha e mantém, captura na zero. Lima 0, Gordo. 05, táxi via Juliette, portão 2. No solo, aos 35, livre à direita, chama solo, 1219. Livre à direita, chama 219, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, 4, decolador 38, chame, continua, nenhum, no 9, no sinal 35. Fazer 935, 4.